Travessia da Madeira. Apesar de termos desistido ao fim do segundo dia, devo dizer que algumas das recordações mais fortes destas férias datam deste passeio. Na verdade, acabamos por interromper o percurso porque havia uma passagem de que eu já não me lembrava e que era realmente muito simples. O Vitor Hugo ficou muito irritado comigo porque o caminho tinha sido terrivelmente duro até ali e agora tínhamos de fazê-lo todo outra vez. A levada dos balcões, o caminho interdito, é sem dúvida uma das experiências mais poderosas da Serra da Madeira. É pena que no seu livro, Johnny e Pat Underwood se limitem a dizer que está a cair aos bocados. Pois está, mas havia certamente muito mais a dizer sobre ela. Fizemos o caminho de volta numa velocidade incrível e quase sempre em silêncio, como seria natural. Foi uma situação em que vi a morte bem de perto, ali, insistentemente, sobre os abismos da Fajã da Nogueira. Pouco depois de termos iniciado o regresso, deu-se uma espécie de catarse. O Vitor mudou por completo de atitude, começou a andar muito mais à vontade, agora em cima do muro de apoio da levada e não dentro dela, porque este, de fato, não é um percurso para fazer com medo das alturas. O ritmo era impressionante. Acabamos de fazer o caminho de volta num terço do tempo que gastamos para lá. Com isso, poderíamos perfeitamente ter rumado até a central da Fajã da Nogueira, para depois acampar junto aos Tis, conforme o plano. No entanto, Vitor Hugo confessava-se desmoralizado, estava mais numa de ir para o Funchal. Eu também não quis insistir, porque me sentia um bocado porco. No dia seguinte, caso continuássemos o passeio, teríamos inevitavelmente de pedir um banho ao Sr. Luiz. A ele ou ao fantasma, porque estava incomodado com aquelas duas mochilas a tiracolo, a armação não era assim tão confortável, e porque sabia que a subida da Fajã da Nogueira ao Pico Ruivo não ia ser nada fácil. Provavelmente, ainda ia ser pior do que aquela que tínhamos feito de manhã, entre a origem da levada do castelo e o chão dos pessegueiros. Eu estava no ano de chegar a casa à noite, tomar um bom duche e depois seguir diretamente para a cama. O problema é que quando chegamos ao Ribeiro Frio, não sabíamos bem como voltar para o Funchal. A caminhoneta já tinha passado e eu não conseguia falar com o meu pai. O Vitor não queria ir para São Jorge e também não estava no ano de telefonar a Bárbara, a prima, porque não lhe tinha dito nada durante as férias e agora era um bocado foleiro ligar-lhe a pedir boleia. Uma hora depois, lá consegui falar com meu pai. Estava-se muito bem no Ribeiro Frio aquela hora, com perspectivas de voltar para casa. O meu pai chegou e fomos comer uma açorda ao poiso. A açorda estava ótima. Chegamos ao Funchal por volta das 11h30. Pois é, acabamos de fazer apenas meia travessia da Madeira. Ou talvez nem tanto, mas ficou a promessa de fazermos todo o percurso para o ano, desde que o traçado esteja devidamente acautelado. Na verdade, o Vitor até queria fazê-lo de imediato, mas eu não achei a ideia muito famosa, porque tinha outras coisas a fazer.